eu posso, não meço esforço pro rap que eu faço não ser em vão. Procuro deixar meu recado sem deixar de lado a conscientização. Mas é tudo questão de opinião, se eu procuro informação. E o mano que segue por outro caminho representando outra visão. E foi assim que aconteceu, eu nem sei como dizer. Negro, não faço ideia de como você conseguiu esquecer. Me diga qual o problema no tema que representa você. Tudo aquilo que faz, ninguém corre atrás pra ajudar a crescer. O rap do entorno sul destroça, mas incomoda saber que é foda. Fecham as portas, deixam de fora, nada importa, irmão. Não adianta ter o microfone na mão, se ninguém segura a pressão. Quero saber quem bate no peito e exige respeito pra nossa canção. De Lusiane ao Pedregal, céu azul ocidental. Um grande potencial, infelizmente sem moral. No qual eu vejo grupos nascendo, desenvolvendo e precocemente morrendo. A culpa talvez é dos tuta que não tem conduta nem conhecimento. Se perde no tempo, como folha ao vento, no esquecimento e tal. Sou preto na cor, fazendo uma crônica nada irônica dessa orquestra sinfônica atômica que é o entorno sul no rap nacional. De alguma maneira, revela o sofrimento da menina. Salve, salve, rapa, esse é o Nação Hip Hop, tocando só as boas do rap nacional. Você está curtindo o som do Preto na Cor, crônicas nada irônicas. É isso aí, mais claro e direto que isso, impossível. E serve até de alerta aí aos grupos que fazem parte do movimento rap, principalmente aqui no entorno sul do DF. Vamos acordar, rapaziada. Chega de ligar o rádio, só ouvir essas musiquinhas que falam nada com coisa nenhuma. Criatividade é zero. Rapaziada, parece que só sabe rimar cerveja, carro, dinheiro e mulher. É um tal de ho-ho pra cá, iê-iê pra lá. Só gritaria em cima de um monte de base gringa e ninguém entende nada. E o pior é que tem grupo que perde totalmente a característica tentando ir de embalo nessas modinhas. É triste, maluco. Os caras perdem totalmente o senso do ridículo, esquecem a verdadeira missão, a essência que tem o rap nacional. Escuta só, se a sua área tá boa, ótima, sem problema nenhum, sua vida tá aí às mil maravilhas, tudo bem. Então faça essas modinhas pra playboy pular nas boates, pra vender CD. Mas se não tá do jeito que você quer, tá aí o rap, sua chance de cobrar, de reivindicar, de informar, de protestar contra as mazelas que afligem a periferia. Meu manifesto não é nada em vão, é disposição, sem ilusão, sem omissão de informação. Meu rap é contestação, porque os grupos daqui tem talento, mas o movimento tá lento. E os caras de fora que vem, explora e deixa os grupos da hora ao relento. Não tem comprometimento, e disso eu já sei há algum tempo. Pois sem envolvimento a nossa cota será só lamento. Já minha consciência parece incapaz de mudar a percepção de vida de uma pessoa. Seria demais pra mim e assim evoluir. No qual primordial é ser racional na realidade do preto lago, que faz uma crônica nada irônica dessa orquestra sinfônica atômica que é o entorno sul no rap nacional. Essa é a verdadeira face do rap nacional. O rap é a melhor maneira que você tem pra se expressar, pra expor seus sentimentos. Então não perca essa grande oportunidade fazendo modinha. Se você tem talento, acredita no seu potencial, então escreva sua letra, grave seu som, mostre a todos o que você é capaz. Se liga, meu bom, não se renda aos mercenários que cobram pra tocar sua música. Se você fraquejar, vai estar se vendendo pra esses canalhas que nunca fizeram parte do movimento. Estão aí só pra ganhar dinheiro. O dia que não render mais nada, eles vazam, somem, desaparecem. Se existe um boicote contra vários grupos sérios do entorno sul, se existe um boicote contra o seu som, não se preocupe, continue batendo forte, porque um dia esse boicote, essas barreiras vão cair e você vai estar lá na linha de frente, levando seu som, sendo lembrado como um grupo que faz rap de verdade. É isso aí, esse é o Nação Hip Hop, tocando só as boas do rap nacional. Vai aí mais um salve para o Preto Nagô e suas crônicas nada irônicas. O sistema é um perigo, olha hoje quantos manos